2-0, decolando 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eulisa Monte. Outros 1-0 a primeira hidrovia, pode salvar até e conforme rota prevista no plano de voo. Informe 5563, controle 1-9-8. 2-0 para Guarulhos, depois 1-0 até Salvaté. A fala da Eulisa Monte, cada 1-0. 5563, transponde 1-9-8, controle 1-3, 1-7-9, do Porto Alonso. 179 cotizamento correto, a porta pronto para o pushback acionamento. Paulo Salvador, 1-0, para o táxi. 180 a bordo, 2:46, Altena Galeão. 180 Galeão, confirma o alternativo, correção, autonomia. 2:46. Pátio 1 no Índia, o ponto de espera Torre 1895 com 1015, voo 1. Pátio 1 no Índia, o ponto de espera Torre 1895 com 1015, voo 9. Salvador, bom dia, 4299, informação aqui. 4299, informação aqui, constaram, valeu, do corpo. Salvador, bom dia, o 1095, ingressou o taxi. Pelo ingresso do colégio, pistão 10, vento 120 graus, 09 México, 1095. Pelo ingresso do colégio, pistão 10, gol 1095. Vocês voam 1-0, primeira aerovia, após o base, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponde 5553, controle 1-9-8. Azul 4-2-9, autorizado 3-4-0, eu falo 1-0. Aqui da direita, você já é o Leda Máxima. Máxima, eu estou de 1-0, que base, pega a rota. 1-9-8, controle 5553, transponde. Azul 4-2-9, você é o Leda. 4299, só confirmando o nível confiado, é o 340. 340, aqui? Bem, 4299, cotejamento correto, a porta pronta, o nível 08. Porta, tá ligado. 980, bom dia. 980, bom dia, Golo 09. Saída Árvore. Bom dia, 095, contato radar na decolagem, sobre 360, direto Elefa, vigilante. 360, direto Elefa, o Golo 095. Identificação direto turno, 102 no hotel, 2015 no altitude, 074. Direto turno, para 2000, 1015. Salvador, bom dia, 3604, centro da Lima. 3604, bom dia, direto pelo 10 para 4 mil pés, altitude 1015, da 3304. Direto pelo 4000, 1015, informa que teve contato com o seu 36, já transferiu para o pior. Frente da 304. Bem, obrigado. 2196 na escuta. Na escuta, 2196, com... Autorizado, posto seguro, 360, nível de cola da 10, com a primeira curva à direita na saída da Eoleda Bidex. Doutor Whisky 50 é a primeira aerovia, após, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponda em 5576, controle 199, decimal 8. Direito, autorizado, nível 360, posto seguro, decola da 10, curva pela direita da Eoleda Bidex. 5576 é o transponder, 198 é o controle via rota do plano de voo inicial do helicóptero. 2780, bom dia, sendo identificação direto TAP, reporta ponte da descida. Obrigado, colega, direto TAP, reportarei. Azul 2780, descida. 780, desce para e mantém nível 050, azul 2780. 050, 2780. 5, passo a 150, soma Recife, frequência 128, décimo 8. Bom, 1095. Prossiga. Passa 160, chama centro Recife, frequência 128, décimo 8. Bom, 1095. 1288, bom dia, obrigado. Falou azul, 4299. Para o táxi, até na Ribeirão Preto, com 4,80, 1,18 agora. 1,58? 1,18. 1,18, Ribeirão Preto, 3,40? 4,30. 4,30, segue via site de coesão Índia, com temperatura em 1,18, 1,015, mais um. E a Índia, lá 18,950, quanto era? Lá de 4,299. Obrigado, Felipe, boa semana. Retoração, sequenciamento, mantenha pra gente pro limite ao localizador. Fazer a proa, limite ao lote, da 3304. 2780, retoração, sequenciamento, curva à esquerda, proa 045, limite ao localizador, 2780. 2780, vetoração esquerda pro 045, azul 2780. Esquerda 045, vetoração, limite ao lote. 2780, azul. Salvador, Oceanânia 311, informação Lima. 311, controle, pelo, desce, mantém 050, sem identificação de lance. E. Pronto, 050, metro, então. 3304, redução 210. Reduzindo, só 3304. Desvio aqui à esquerda, vai retornar pronto, a 3304. Gente, desvio à esquerda, ok? Salvador, bom dia, azul 4299. 4299, bom dia, direto Leda, Sagma 340, vigilância. Direto Leda 340, azul 4299. 174, autorizado final LS, chama estabilizado. Final LS, vai apontar estabilizado, voo 9074. Azul 2780, curva à direita para o 080, livre LS, DS3 no céu, chama estabilizado, altímetro 1500. Curva à direita, 080, está autorizado LS, chama estabilizado, 2780 azul. Externo, tem um campo à vista. Ok, na 074, bom dia, cheque o trem, pouso autorizado, vento 120 graus com 109. Sobre pouso, machado checado, gol 9074. Conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5564, controle 199.8. Minete Bravo Delta, cortejo Alessio Correto, reporte quando pronto para acionamento e táxi com o Pate 3. Continue a aproximação, número 2 para o pouso, agora autorização. 2780 da Azul. Bom, 3859, bom dia, controle Salvador, aciona identificação, separa nível 050, ajuste 10015, autorizado chegada PONF. 9075, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, portão 07 Paris. Leandro, fiótico, controle, mantenha todas as condições visuais, volume 3, ajuste em Salvador 1015, reporte no através de Paris. Azul 4299, chame agora Centro Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 1, 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, azul 4299, obrigado, senhor, boa semana. Boa. Decola da 1-0 com curva esquerda no bicho da saída Puca, Jambu, Caju, após Caju conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5573 no transponto. Sede autorizado 350 para Recife, decola da cabeceira 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Jambu, Aracaju, outras luzes 17 até Puca. Controle 198, próximo a 5573, aciona 6312. Chamamento 3 no 2 correto, portão 3, chama tanto, escolhe esse momento. 304, solo 1200, direita. Chamando solo 1200, 1. Direita e o solo, 3304, Alfa Juliette, portão 09. Alfa e Juliette para o 9, então 3304. Informa o tráfego, posição de 2 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando 1.500 pés para 1, 1.000 pés no Charlie 150, não interfira o gato de aproximação. Tente, o nono. Controle, Salvador, 2590, bom dia. 2590, bom dia, controle de Salvador, identificação, mantém o nível de voo 190, contato radar 59 milhas, sudoeste do VOR Salvador. Reporte no ideal de descida. Ah, 2590, ideal de descida. 2590, CNT, separa o nível 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Sen sağ şu kuaför vatandaşı, ben de mi Paulo, Salvador, 2780 da Azul, Livrão. 2780, táxi Alfa, Aquilo, Pátio 3, quando lá fica atento ao sinalizador, posição prevista 3, Romeu. 3, Romeu, 2780 da Azul. Está presente, mando na proa de ITAP. Condição em manter high speed para o sequenciamento? Afirma, tio, senhor. Manterá high speed, descendo para 5D na proa de ITAP. Ou não, queda. Tchau, Juliette, quer uma copia? Autorizado para Manati, 1.10 altitude, decola da 1.7, curva direita via corredor Axé, após em coordenação com controle 1.19.8, torre 1.19.95, aciona 0.1.2.1 no teu espelho. Copiado 03, para acionamento táxi, torre transfere, 1.8, decimal 9.5, ajuste no 015, bom. 6319. Um Chanel 6319, quente, complete aproximação, champanhe 1.8, decimal 9.5. 3859, desça para 2.000 pés, ajuste 1015, livre MSTU, aporte estabilizado. 2.905, livre MSTU, 0, direto Lida. 320, direto Lida, tá? 3179. Você é um prazer, eu até o Juliette, certo? Tem cheque, que a sua transmissão tá muito baixa, então pode fazer um cheque pra, e fazer uma nova chamada por gentileza. Tá, a Luffy, eu acho que é quente, champanhe no meio do decimal 9.5. 3 milhas 1 a 7. Serra Golfiosa. Confirma a outra aeronave que chamou a torre. Pulou 2-1-1. Bófalos, Charlie, informação curso Alinho. Confirma o tático que encontra sua pista tranquila. Sonoscópio, Belo Horizonte 400. Autorizado para Belo Horizonte, nível 400, via pelo 21 e após conforme rota do plano de voo. Decola da 17, curva direita, perfil da saída Arbor, Elepson. Controle 119, decimal 8, aciona 5005 no transporte. Estabilizado? Afirmo, 3259. Então, Titan 3859, completa a aproximação, chantou 118, decimal 95, fica atento ao tráfego, posição de 11 horas, 4.3 milhas, mantendo o número 10, o Charlie 150. Gente, 3859, 29. Titan 3859, mesmo na sua aproximação. Gente, 3859. Sai. Gol 2196, ataque via parte principal Índia, considera torre 118, decimal 95, ajuste na 095, um bom gol. 295. 590. 590, pode prosseguir em descida para 5000. 15, reporta visual com R2 na final do Índia. É, você está visual com isso, mas pode reduzir. Eu gostaria de evitar o 360, tem muito urubu aqui na região. Tem cervo fiel que tem condições de aproximar como número 2 para pouso no aeródromo? Com certeza, cervo fiel. Tem cervo fiel que é mais necessário para pouso. Tá bem, cervo fiel. Sim, indicado aqui, Matheus. 2609. Torre Salvador, bom dia, tá 3259. 3259, cheque 100, tipo 10, vento 120 graus no 1 nós. Para informação, à sua esquerda, um Charlie 150 aproximando da cabeceira auxiliar, não interfere com o seu curso. Gente, 3259, autorizado o posto. 02, 63, 12. Informação Lima, só qual que é o reparo de a pista que decola? É, decola da auxiliar, que se encontra na área de sol. Seguinte autorizado para Congonha, GG430. Decola da 17, curva direita após a decolagem, perfil da saída da El, letra Motiva. Percepta perfil 10, segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8. Tome 118, decimal 95, aciona 5006 no transporte. Fox Air novembro correto, na aerostase até o QAB? Ah, vamos ver, 4, 5, 6. Cliente, para o acionamento de táxi, torre transfere, ajuste no 0 no 5, bom voo. Obrigado, número 1, falou, chaneiro 6, 312, pushback e acionamento, posição 3. Chaneiro 312, coordenando com a equipe do solo, após parqueamento da aeronave da companhia no 02, autorizado, reporta táxi. Passamento da aeronave da companhia no 02, autorizado pushback e acionamento, reporta táxi. Chaneiro 6312. Azul 2796 no pátio 3, na escuta do sol. Chama sol em 121 do sol. Direita 211-3259. Mantendo 500 pés, o Robson 44, não interferirá com sua aproximação. 7-9-60. 60, deixou a redução. 7-1-1-60, pode estabilizar. Fortaleza. Ajuda 590, desça para 2.000 pés, ajuste 1015, livre LFX-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado. Está 7 milhões atrás do tráfego que precede na próxima. Gente, estabilizado, X-Ray, Fortaleza, estabilizado, 2.000 pés. Complete a aproximação, Chantoy 118 decimal 95. Autorizado a alinhar e decolar, autorizado a alinhar e decolar sem parar do 10, 63 a 90. Chamou, foi o Alfa Golf Charlie. Azul 2590, continua a aproximação para informação, é a coisa inicial na loja, na pista 0. Sente de tráfego, Azul 590, livre pouso 10 vento, 120 graus, 190. Livre pouso azul 2590. 6312, decolada 20, chama controle 1, 99, decimal 8, bom voo. Controle 19, 8, Chanel 63, 12, obrigado, bom dia. Bom dia, o Dan 3663, com informação Lima Guarulhos 360. Então 3663, só um instante para a copa, prepara a saída da Eulia da Monte, vai aguardando. Guilherme Bravo Delta prossegue, parte principal Índia, ponte para a torre 1, 1, 2, 9, 5, ajuste no 0, no 5, 2, 2. Então 3663, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper 110, Taubaté e após direto. Decola da 110, curva direita, perfil da saída da El, letra Motiva. Controle 119, decimal 8, aciona 5014 nos respondos. Afirmativo, Guarulhos aprovado, 360, placa azul 10, Taubaté direto. O decola da cabeceira 10, curva na direita, da El, letra Motiva. Controle 198, transporte 5014, posição é 7, portanto 367763. 3663, só confirmando recebida agora uma CHG, prosseguindo a PV 110, Papa Alfa Índia, Umbádia, PV 44, Pagode. Confirma? Afirma sim, então, PV 10, Papa Alfa Índia, direto Umbádia, PV 44, Pagode, portanto 3663. O 3663, correto, permanece da Eulia da Morte, vai no portão 07, chama para um pushback, se não me engano. Pushback também está chamando 3663. 2590, forma 23, vivendo direito, chama Sony 1, 211. 211, 2590. Alfa Golf Charlie, decolada 22, chama controle 119, bom voo. Obrigado, bom dia. Juliette, Bravo Delta, livre de colagem 10, vento 1, 10 graus 99. 0, direto Elefa. Positivo, acendendo 400, aprovando Elefa. Papão, meu Alfa Rufiano, como tráfego, posição de 2 horas, 8 milhas, mantendo o número 10, Alfa Sierra 65, 8 filhos com subida. Positivo, já estamos cruzando 2.500. Desenvolveu Azul 2590. O Azul 2796 chamou para o peixe? Afirmo 2796. O chave do navio da companhia ingressando no pátio, após o parqueamento da mesma, está livre, reporta tanto. Das apostas, Obrigado, controle de Salvador, bom dia, tinha uma notificação. Desça para 3 mil pés, ajuste no 095, direto Duna. Ok, 3 mil, direto Duna, 1154. Posição 4 mil, Duna. Ok, 4 mil, Duna, 1015. Delta, contato com a gama de decolagem, como para nível 100, saída Arvo. 100, saída Arvo, Juliette Bravo Delta, tá livre aí, tá? Desde a restrições, Juliette Bravo Delta, confirme a razão de subida aqui pra galera. 510, Juliette Bravo Delta. Antes. America 238, stand by to copy number 3, information Lima. Order stand by 2 minutes to copy America 238. Bravo Delta, está presente, voa direto Arbor. Está presente direto Arbor, direto Bravo Delta. Chinelia 312, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife 125, alterna 126, chinelia 312. 95, ajuste no 095, bom voo. Bom dia. 9075, copia? Copia. Autorizado para Confins, nível 400, via pelo 21, após conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, perfil da saída Arbor, Elefa. Controle 119, decimal 8, aciona 5016 no transponder. Autorizado, então, Confins, no nível 400, via rota do plano, no 21, decola da 10, curva direita na Arbor, Elefa. 19850, 196. 19075, correto, portão 5, chama Blanco Chilex, no número. Maravilha. Salvador, SNR 6312. contato nas frequências 12545 e 12685. Senhor Chanel 6312, alterne em 1251 e 133 decimal 25, caso não estabeleça contato, retorne ao controle de Salvador. Estamos entrando em contato com o Centro Recife agora. Sete, vai chamar em 1251, alternando 13325, Chanel 6312. American 238, are you ready to copy? Clear the 2 Kilo Mike India Alpha, flight level 360. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Momo, departure, Nenin transition. November Echo, November India Mike transition. Intercepted via upper Zulu 20 after following a flight per route. Salvador departure in 119.8 and scope 5010. Gate 10, report right front, para pushback. Salvador, bom dia, Chanel 639. Chanel 639, bom dia, número 2 para cópia, prepara a saída da aula da morte, vai aguardando. Para evitar tráfego na subida, curva esquerda proa 255, o limite são 20 milhas nessa proa. 255, limite 20 milhas, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, com tráfego posição de 12 horas, 15 milhas, cruzando 5.500 pés para 2.010, Bravo 737-800. Sim, senhor Juliette Bravo Delta. Zulu 184, com tráfego posição de 1 hora, 13 milhas, rumo oeste, cruzando 5.000 pés para... 100, Charlie 402. Charlie 402, gente, chegou 1184. Copia? Fórmula 23, confirmando autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva direita após a decolagem, no perfil da saída da El, Leda e Irume. Após Irume, conforme rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5544 em transponto. Juliette Bravo Delta. 1330, copiado. Controle de Salvador, é o Azul 2796, decolou no Conde. Azul 2796, contato radar na decolagem, se botar ali no 170 direto Conde. 170 direto Conde, Azul 2796. Para iniciar a aeronave da TAM 07 ano, puxa o ataque carne da guarda, não me escuta, guarda. A minha 3 no 1, copia? Copia, minha 3 no 1. Autorizado enviado para Guarulhos, nível 360. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, letra motiva. Intercepta pelo 110, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5036 no transporte. Autorizado Guarulhos 360, cola da 10, Santa El, letra motiva. Segue na frente do voo 10. 198 é o controle, 5026 eu faço. Acionamento no correto, portão 2, chama pronto, chega acionamento. Salvador, tem 3304, informação Lima. São 3304, número 2 para a Copa, me escuta aguardando, prepara a saída da Arbor Elétrica. Arbor Elétrica, 3304. Só o forte ela, vem para cima, vem para cima. Serra Novembro, chama a torre 1 no 8, decimal 95. Novembro. Para o táxi, então 3063, táxi via parte principal Índia, onde espera a torre 118, decimal 95, ajuste no 015, bom voo. Bom dia. Pelo hotel Delta, número 3 para a Copa, não me escuta guardando. O voo 9075, coordenando com a equipe do solo, após passar a aeronave da TAM retaguarda, autorizada na porta táxi. Alô, Salvador, bom dia, o azul 2770, destino está Porto Seguro, diante da Lima, na 4 Lima. Azul 2770, número 4 para a Copa, não me escuta, perdão. Ando 1-1-2-4. Seus três confirmando no parte de autoridade? Bom dia. Decimal 9-5, para ingresso de pelagem, só confirmo pra ver. Tático Salvador, 3859, bom dia. 259, bom dia. É o quinto para a Copa, prepara a saída, agora ele está aguardando. Ciência, lá dentro, 3859.